7-1 livre de descida para 2 mil pés. Está autorizado ele a X-Ray. Reporte para o credidor. Camarim, obrigado. 2014. Boa noite, no centro. Senhor, agora em contato com o centro Recife, vendo a possibilidade de o senhor vá via para o Whisky 2-1 agora, senhor, só um minuto. Copia. Boa noite, 17, autorizado para Sierra Bravo Golfo Meu, nível de voo 360, via para Zulu 2-1 até a posição Trive, após direto do Papa Charlie Lima. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa, após segue posição Sagaz. Controle 119.35, transponder 5016, voo 1817. Autorizado Guarulhos 360, Opa Zulu 2-1 até Trive, depois direto Poços. Decola da 10, curva direita no perfil da Arbor, transição Elefa. Depois da posição Elefa, Sagaz. 1935, controle. E transponder 5016. 5-0-6, acontecimento correto, boa noite, 7. Portão 62, deixa eu me puxar o estacionamento, já. Só confirmando, após Elefa, direto Sagaz, né? Afirma, essa parte eu também não entendi, senhor, porque tanto o Elefa quanto o Sagaz fazem parte da Upper Zulu 2-1, somente que me foi pago Arbor Elefa, pois Elefa Sagaz. Tá bom, então, obrigado. Ok. estabilizado, aeroporto à vista, voo 271. Gente, o 271 completo, ele é sexo e chama Torre 183, sinal 6. 186, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1271. Bom dia, Gol 271, tráfego avistado, ajuste no 014, cheque trem, senhor. Checado. Gol 271, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 059, 1271. Teve pouso, obrigado. Matheus? Oi. Deus. Prato. Salvador, Gol 1817, pushback acionamento, portão 6. Aprovado, chame táxi, 1837. Autorizado, chame autotáxi, 1817. No solo Austrix 7, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chame para ingresso, táxi e Juliette nesta frequência, igual no 271. Obrigado, Tamarim. Para o táxi, Gol 1817, autonomia de 3 horas e 31, alterna Galeão, POB 129. Copiado 817, táxi aprovado, Fátio, Índia, Alfa, ponto de espera, pista no 0, no 0, no 4, PNH. Chame pronto para a decolagem no ponto de espera, pista no 0, 1817. Fátio, Índia, Alfa, chama pronto no ponto de espera, 1817. Somente dando passagem ao Pão da Companhia, autorizado Alfa e Juliette, portão 62 no 271. 271, CN Juliette, para o portão 62, dando passagem ao Pão da Companhia. Boa noite. Valeu, bom voo. Schwarzenegger. Sona aí. A inferior acabou de me ligar, me pedindo para você aguardar um minuto antes da Juliette. Eles estão verificando uma possível pane no portão 612, no Finger. É possível que o senhor seja locado para o portão 05, já me vão passar a informação correta, ok? Ok, vamos aguardar aqui então da Juliette. Ponto de espera, dona Zero, Gol 1817. Gol 1817, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. O vento é de 120 graus com 05 nós. Ali decola, 1817. Na Juliette, aqui, só não indicada, estava o Gol 1271. Meu perdão, eu não copiei. Vai só indicar aqui na Juliette, o Gol 1271. Ok, sem problema. 1271, portão 62, puxa. 62. Alô, 817, The Gloss 44, chama agora o controle de Salvador em 1-9-35, o senhor tem um bom voo. Confirmando 1935. Afirmo, voo, bom voo. Obrigado, bom domingo. Controle, gol 1-8-7, decolou na sua escuta, cruzando 2000. Voo 817, contato radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. Subindo 360 na Arbor, gol 1-8-7. Talvez a gente tenha que fazer um desvio à direita, à esquerda da subida. Após desvio direto à Arbor. Após desvios autorizados direto à Arbor. 1-8-7. Apurando Arbor, cruzando 80, gol 1-8-7. Gente. 8-7, chama agora o centro Recife. É... 1260, alternando no 2545. 260-2545, muito obrigado, tem um mando mesmo. Voo, 1-8-7. Obrigado, bom dia.